Papo do Fino, o podcast do blog filodabola.net. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui fazendo mais um programa especial estrategista super concentrado. Hoje nós vamos falar sobre xadrez. Estamos aqui com Rodrigo Bronquinha. Opa, dá um checkmate em você hoje, Clay. Já começou com as piadinhas. E estamos aqui com um convidado muito especial, professor Braga. Boa noite, rapaziada. Ó, pra quem não conhece, o professor Braga é um mestre do xadrez, tá? Vamos falar da história, dos conceitos, jogadas, a importância do xadrez na educação. Vamos desenvolver esse tema bem a fundo. E pra gente começar aqui, nada melhor que uma música do Roberto Carlos, né? Vamos iniciar com ele? Vamos começar com ele, né? Hoje tem dobradinha dele? Hoje tem dobradinha dele. Então, como nosso convidado aqui é muito especial, ele que vai pedir a primeira música. Opa, vamos com o Roberto Carlos, com o Calhambeque. Ô, Cride, solta aí. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o Calhambeque, bip, dubi, dubi, dubi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque... E agora, voltando depois do meu Calhambeque, bibi, Rodrigo, por favor, fala os contatos. Não, Montanha, você, não vou mandar nada, manda um e-mail. contato@ofinodabola.net, Twitter, @ofinodabola.net, e Facebook. Facebook.com/ofinodabola. Deixa eu fazer uma observação. Tem uma postagem anterior nossa que tá linkada aí embaixo. Tem alguns detalhes para quem se interessar se filiar, né? Dar um pulo aqui, né? Entende? Tem algum site que o pessoal pode conhecer tem. Mais além disso? É www.cxsp.com.br. A frequência de adultos, ela é exclusivamente masculina? Porque pelo que eu tô vendo aqui... Olha, as meninas costumam, a parte feminina costuma frequentar muito quando tem eventos internacionais, eventos mesmo nacionais que dê uma premiação boa para o feminino. Ah, tá. A premiação geralmente não é boa. Eu estou organizando um torneio internacional em julho do ano que vem. Julho do ano que vem. É um torneio em minha homenagem que o aluno fez, foi um sucesso em 2011, tá? Foi o maior torneio do Brasil. Que legal. E você encontra no site www.torneiodexadrez.com.br. E esse ano o senhor está com o apoio da Unip, né? Sim, perfeito. A Unip, porque então eu dou aula na faculdade, o torneio vai ser lá. Então, e é legal porque, assim, não desmerecendo o clube, mas, assim, você tem que expandir, né? Sim. A questão é que você não pode deixar localizado, você tem que expandir. Então é interessante, né? O detalhe da mudança de local foi por conta de área. O clube não permite uma frequência acima de 200 jogadores. Uhum. O meu torneio já foi com 200 jogadores. Já está em outro nível. Vai para 400, 600. Professor jogadores. Braga, o senhor só não falou o nome do campeonato. O pessoal procurar. É, Aberto do Brasil, uhum. Professor João Braga. Vamos falar sobre a história do xadrez, como que ele começou. Porque tem várias histórias, né, professor Braga? Sim, sim, várias histórias e uma contada tantas vezes que o pessoal acredita fiamente que é verdade. Tá? Como o Rajar, que perdeu o filho e estava muito triste. Exato. Tá? Perguntou a um Bahama, que é um líder espiritual dele lá, um cara de inteligência, e ele queria que ele criasse um jogo que animasse. Ele ficou tão animado com a criação do jogo que fizesse o pedido que desejasse. E aí o Bahama falou, não, eu fiz por amor, prazer. Por prazer, para lhe agradar, pelo meu povo, muito pelo meu povo. E o rei não queria saber disso e queria que ele pedisse um prêmio. E ele pediu um prêmio que era um grão de trigo a cada casa fosse dobrando. Na primeira casa um grão de trigo, na segunda dois, depois quatro, depois oito e assim progressivamente. E o rei sorriu, né? Acreditou que era um pedido irrisório, né? E falou, poxa, você em vez de pedir ouro, riqueza, você me pede grão de trigo? E ele deu um sorriso e passou, certo? Aí ele mandou os matemáticos dele calcularem e eles, quando chegaram na metade do tabuleiro, viram que não tinha no reino trigo suficiente, cereal suficiente para pagar. Ele não sabia, o rei não sabia mais o que, que ele ficava encantado. Se com a invenção do jogo ou com a proposta do com a inteligência. A sapiência matemática do então, do rapaz. Então, essa história é contada muitas vezes. Tá? Alguns livros contam, como eu tenho um livro que conta, que Deus inventou Adão e Eva e como eles ficaram muito sozinhos, inventou o jogo do xadrez para distrair eles. Tem a história também da Guerra de Troia, que Palamedes inventou o jogo no estágio que eles ficaram até dominar a Troia. Ele inventou o jogo para distrair todos os soldados, e aí foi inventado o xadrez. Tá? O que o pouco povo sabe é que quem inventou o xadrez inventou dama e gamão. São três jogos de tabuleiro. É. Tá? E os três jogos tinham dados. Xadrez, damas e gamão. Você jogava com dados. O xadrez tinha dados? Tinha dados. Tá? Você jogava um certo número de vezes para encaixar as casas que você era obrigado a jogar. Entendi. O problema é que os padres, né, religiosos, gostavam muito de jogar xadrez e damas. Tá? O gamão já era um jogo mais muçulmano. Os muçulmanos gostaram mais do jogo de gamão. E os padres não podiam jogar com dados porque era jogo de azar. Era um jogo proibido. Aí eles se foram lá e tiraram. Jogo de sorte. O jogo de sorte não é permitido na religião. Aí o que, que eles inventaram? Eles inventaram o preto e o branco. Tá? As brancas é o bem e tem que ter vantagem do primeiro lance. Por isso as brancas saem. E agora, o xadrez aqui no Brasil, como é que ele chegou? É verdade que ele chegou pelo Dom João VI? Então, foi Dom João VI, mas alegam alguns que Dom Pedro I é que jogava mais. Né? Certo. Ele é que mais praticava, mas foi trazido pela corte portuguesa, sim. Tá? E a informação que nós temos é que foi Dom João que jogava, mas não jogava tanto quanto Dom Pedro. Entendi, então podemos dizer que Dom Pedro que ajudou a difusão aqui. Aqui no Brasil foi ele? Era a mentalidade do jogo de xadrez desde o início, vem de elite, né? Jogavam-se os reis. Exato. Né? Eu ia fazer essa colocação agora, na verdade o xadrez é um jogo que ele tem um problema. Hoje a gente tem como erradicar um pouco isso. Mas na antiguidade era um jogo muito distante do povo. Sim, perfeito. Né? Porque só o povo nunca teve uma condição intelectual mesmo, dizendo de não só frequentar os meios onde existia um jogo de xadrez, bem como não tinha uma instrução suficiente. É, mesmo na confecção dos jogos, a aquisição de um jogo era muito cara. Com certeza. Referente a torneios que você tem referente aqui no Brasil, no Brasil ele tem torneios anuais? A carência são torneios internacionais. Aqui no Brasil, então, nós temos muitos torneios. Tem, mas não o suficiente para a casta brasileira atingir os níveis internacionais. Então ficamos presos aos nossos torneios nacionais. Entendi. É porque, na verdade, existe uma classificação que é por... Ranking. O pessoal chama... É um ranking que chama de ratio ou ratio em inglês, né? E o que acontece? Você tem que ir atingindo pontos para ter o status de grande mestre e de grande mestre internacional, né? São as categorias. Então, exato. E cada torneio que é disputado, ele passa uma pontuação. Então, você não tem... É mesmo como tênis, por exemplo. Sim, exatamente. Né? É o melhor... Então, os melhores torneios, maiores pontuações. Então, como aqui no Brasil é carente, ou o cara se dispõe a ter uma grana pra... e que não é fácil. Então Europa, a gente tem um problema estrutural aqui. Na Europa o volume é mensal, semanal de torneios em que os grandes mestres jogam em volume maior, aí eles desenvolvem mais. Nós não temos esse ritmo semanal, mensal, então nossos jogadores dependem de ir lá jogar. Certo. Referente ao xadrez, ele desenvolveu muito com a tecnologia, com a internet, ajudou, atrapalhou... O que podemos dizer que a tecnologia para o xadrez? A tecnologia facilitou a prática de um jeito que terminou atrapalhando os dois jogadores sentarem na mesa para jogarem um com o outro. Ele fica em casa e joga na internet contra vários pontos do mundo. Ele liga a vários pontos. Eu jogo contra um japonês, jogo contra um alemão, jogo contra... Eu tenho contato direto com outros jogadores do mundo. Esse atrativo me tira do clube. Seja nocivo por uma parte, mas o garoto aprende inglês um pouco melhor, tá? Eu vejo assim, não existe uma situação diferente de você sentar e olhar o seu oponente nos olhos... Completamente. E se comportar de uma maneira totalmente distinta na frente do computador? É, não tem nada comparável ao ser humano jogar contra o ser humano, porque ele percebe, ele pode jogar uma coisa ruim contra esse adversário, porque ele percebe que o adversário não gosta. Não necessariamente o que ele jogou é o melhor, mas ele joga porque ele percebe que faz mal. Então o xadrez tem mais uma qualidade aqui, ele ajuda muito a percepção? Exatamente, é o trabalho de pesquisa, é o trabalho psicológico, muitos psiquiatras, aliás, o grande trabalho de pesquisa são dos psicólogos e psiquiatras, tá? Que pesquisam e fazem trabalho com grupos de alunos que jogam xadrez e outros que não jogam. Tem o Stephenson, em 1800, que fez um trabalho lindo e comprovou que o grupo que jogava xadrez tinha um cálculo muito melhor, a percepção, tirava da moleza, da morosidade. É sempre um aluno vivaz. Hoje em dia nós temos isso de praxe, né? A criança, nós sabemos disso e procuramos expandir. Mesmo aqueles que alegam que não gostam porque perde, tá? Que é a primeira visão que a criança tem, perde e não gosta. Nós procuramos mudar essa realidade. Porque sabemos que o xadrez faz bem até à saúde. Até à saúde. Exato. Você sabe que eu fui informado... Então, eu tenho um amigo, o Dr. Severiano Atanés, que é cardiologista do Beneficência Portuguesa. Ele perdia porque o celular dele tocava. Tem essa regra, tocou o celular perto. Sim. Então, aí eu perguntei a ele. Falei, ué, por que o senhor joga então se o senhor perde? Dá o celular para o árbitro. Aí ele comentou, não, Braga, eu vou perder de qualquer jeito. Porque ele assina toda a operação que é feita lá, ele tem que assinar. Então vai tocar, ele vai ter que perder. Exatamente. Aí eu falei, ah, então por que o senhor joga? Ele falou assim, ah, Braga, eu jogo xadrez porque o xadrez, quando a criança joga com 5, 6 anos, começa nessa idade, ela evita o mal de Alzheimer. Ela fatalmente vai atrasar. Se a pessoa tem muita idade e tem, já tem uma idade avançada e joga o xadrez, ele atrasa o mal de Alzheimer, que é o mal do esquecimento. Eu mando a minha mãe parar de fazer tricô e vou dar um tabuleiro pra ela, pô, jogar com a minha filha. Não, ela não deve parar de fazer tricô por conta de que o tricô é bom pra, também para o raciocínio, mas deve acrescentar o xadrez. Acrescentar o xadrez, porque eu tenho uma filha de 6 anos que não sai de lá, então elas começam a brincar. Ó, já sei o que eu vou fazer. Não, você não vai me dar um tabuleiro, porque se você me der um tabuleiro, você vai jogar comigo e vai tomar um pau. Eu vou dar um tabuleiro pro nosso estagiário, só fazem bobeira, só erram as coisas. Estagiário, pelo amor de Deus. É de doer. Precisa dar dois então, tabuleiros. Ó, Alexan. Os estagiários deram bobeira, mas pode ficar sossegado. Nós vamos comprar um tabuleiro para eles. Fica sossegado. E agora vamos finalizar esse bloco aqui, porque o próximo bloco nós vamos entrar com os grandes gênios do xadrez, isso, certo? E como nós vamos falar no próximo bloco dos grandes gênios, nada melhor do que mais uma música do Robertão, certo? Que música, Rodrigo? O Gênio. O Gênio. Exatamente. Ô, Cridê, solta o gênio aí. Dia melhor. Garota, para comigo ficar. E muita grana para variar. Mas não sabia que o gênio era malandro demais. Conquistou meu broto me passando pra trás. E falso era o dinheiro que ele me arranjou. Quando bronquei, ele se que pobre ficou. E jamais um broto conseguiu namorar. Muito me implorou pedindo para ficar. Voltamos aqui, agora vamos falar dos gênios do xadrez. Tem um leque muito grande, né, professor Braga? Muito grande e muito antigo. O grande gênio, na verdade, foi um jogador que veio 200 anos após. Que foi um jogador, um americano, advogado, Paul Murphy. Tá? Esse rapaz, ele atravessou o Atlântico à procura dos campeões mundiais, que fugiam. Porém, ele ganhou de vários que ganhavam do campeão mundial. E ele era uma sumidade no jogo. Só que ele acabou se aposentando rápido, né? Porque ninguém queria jogar contra ele, não, então, tem essa história? As histórias dos fins dele não é fato comprovado. Dizem que ele ficou louco e se afastou da vida. Tá? Isso não tem nada comprovado. Alegam alguns que ele foi exercer a advocacia, que era o que a família dele obrigou ele a se formar, e ele praticava constante. Tá? Ele, para o xadrez, ficou registrado a surpresa, porque não tinha livros. Da onde saiu esse jogo, né, sensacional dele? 200 anos após, foi pesquisado por Uri Steins, um dos grandes pais do xadrez, um austríaco que pesquisou e descobriu o volume de desenvolvimento dele, as peças matematicamente corretas, desenvolvidas. Ele atacava porque ele realmente tinha um bloco de peças muito mais poderoso no ataque. Tá? E aí ele espalhou para o mundo todas as informações do Paul Murphy. E esse ficou conhecido como um grande pai do xadrez, tá? William Steinitz, que tinha como rival Tigorin, tá? Um russo muito forte, que era muito engraçado a história deles dois. O Steinitz era um veterano que jogava ao ataque. E o Tigorin era o garoto novo que jogava segurando o jogo. Na retranca. Na retranca. E eles fizeram o primeiro campeonato do mundo. Ficou registrado na mão deles. Bacana isso aí. Muito interessante. Nós também não podemos deixar de citar aqui como principais jogadores do mundo. Acredito que o Adolf Anderson. Adolf Anderson vem em seguida. Steinitz já estava decaindo, já tinha morrido e tudo. E apareceu. Fizeram a seletiva e apareceu, para surpresa, porque eles diziam que vários outros iam ganhar, né? E apareceu o alemão, o matemático alemão, professor de matemática alemão, Adolf Anderson, que deixou também uma partida chamada Sempre Viva, muito linda, Evergreen também, várias partidas como e até hoje admiradas por nós, joga partidas de ataque a todo custo, que ele era um atacador. Atacante. Tinha também atacante. O Botvinnik. Ah, esse já vem já um pouco depois, tá? Bem entre, depois. Entre Botvinnik e o Tigorin, Steinitz, vem José Raul Capablanca. É o cubano, né? O cubano, que ele foi um grande ícone. Né? Um país que não tinha ninguém, só tinha mato lá, né? Que não tem como não citar ele, né? Não tem como citar ele. E tem uma outra característica engraçada. Ele foi considerado o homem mais bonito do mundo. Nossa, é o Cristiano Ronaldo do xadrez. Sim, na época, talvez a divulgação da mídia não tivesse esse poder todo. E alguns, se tivesse na época, era isso mesmo. Ele foi considerado, verdade, foi considerado como... E Cuba nessa época não era essa potência educacional, né? Então Cuba era na época do Fulgêncio, né? Ele é da época do Fulgêncio. Exatamente. Então era E a característica principal é que ele, com 5 anos, ele aprendeu a jogar sem ver. Ele assistia o tio e o pai jogarem xadrez constantemente. E aí o pai perde uma partida, se irrita, né? E ele comenta: pai, você poderia jogar outro lance. Ele falou: meu filho, sai daqui que você não entende xadrez. Você nem ensinamos a você. Aí ele era sempre uma obediência, era forte. E aí o tio, enquanto ele tirou ele dali, o Zé Raul Capablanca, o tio foi ver. E falou: é mesmo, defende o Raulzão, que era o pai. Defende Alonso. Defende o Mate. Foi ver, aí ele chamou o filho. Ele falou assim: oxe. Mas quem é que te falou esse lance? Ele falou: ninguém, eu vejo você jogando, eu aprendi, pai, assim. E ele superou o tio e o pai numa velocidade muito grande, menos de um ano. Com certeza. Com 6, 7 anos ele já era. Já batia nos dois. Aí ele foi um dos jogadores mais fortes do mundo e veio sucumbir pelo outro gênio chamado Alekhine, Alexander Alekhine, tá? Que intermedia. No meio deles vem outro gênio matemático chamado Dr. Emanuel Lasker, que também era um matemático, só que esse lançou uma tese na faculdade e foi contestada a tese dele, foi tombada, né? Nós chamamos de tombar. Foi tombada a tese dele, ele se irritou, largou a matemática e foi pro xadrez. E aí deixou a célebre frase: venham aqui tombar-me. Os caras metem a mala no xadrez também. Você acha que é só no futebol? Vai dar um checkmate nele. O Dr. Lasker, ele foi o homem que movimentou, tirou o xadrez do ostracismo, da pobreza, para a riqueza. O xadrez era jogado entre os ricos, não se preocupava em ganhar dinheiro. Então, os jogadores que vieram atrás dessa turma toda, muitos morreram de boemia, de andar à noite, não tinha penicilina, né? Então, não tinha defesas do organismo e muitos morreram, tá? Devido a nós noitadas. E por falta de dinheiro também. E o Dr. Lasky foi a pessoa que mudou. Ele começou a aumentar o preço da bolsa de aposta. Para jogar com ele tinha que pagar muito. E ele foi o campeão do mundo que mais tempo durou. Ficou 28 anos. Então, e essa época ainda é anterior ao ranking, né? Anterior ao ranking. Muito anterior ao ranking. Muito anterior ao gênio Botvinnik. Citado, né? Que realmente foi um dos pais do xadrez. Botvinnik, que vem em seguida, ele orienta todos os dogmas do xadrez. Eles descobrem as profundidades de um cavalo valendo mais do que uma rainha, tá? O valor intrínseco do jogo, ele coloca certas coisas mais aprofundadas. Começa a aparecer aí um xadrez chamado hipermoderno. Tá? Certo. Começam a aparecer os jogadores modernos para surgirem os hipermodernos. Nós também não podemos deixar de citar Fischer, Karpov. Então, agora Fischer é o ídolo dele. Você vai devagar para falar dele, tá? Tem que parar aqui? Para aí, porque é o ídolo dele. Bob Fischer eu lancei na página, né? A história toda do Bob Fischer. Tem na minha página lá, sensacional a história dele. E por acaso eu tô com um aluno trilhando, hein? Seguindo o mesmo caminho. Eu tô, mesmo? Acabou de ser aí sexto. Sim. Terminou de ser sexto agora no Brasileiro. Isso é bom, parabéns, né? Parabéns, isso é interessante. Surgiu, muito bom assim, pro esporte aqui no Brasil, né? Tem futuro, tem 15 anos. 15 anos? Tá? Agora, nesse intermédio de Botvinnik, Alekhine e Bob Fischer, Karpov, geniais, jogadores hipermodernos, o xadrez sofreu muitas histórias, tá? Teve outros gênios também envolvidos no meio, que foram atrapalhados pela guerra, né? Paul Keres é apelidado de o Rei Sem Coroa. Por que Rei Sem Coroa? Porque ele era o mais forte do mundo quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Dr. Max Weiss, um psicólogo que inventou, trabalhou um sistema e derrubou o Alekhine como campeão do mundo e depois perdeu. Mas o sistema dele funcionou por um período. Então teve muitos gênios. E esse povo, esse pessoal novo, né, esses gênios, formaram os atuais, como Garry Kasparov, Karpov. Eles se espelham no estilo. Entende? Kasparov aqui. Kasparov ele é o mais popular na boca dos leigos do xadrez, né? Todo mundo quando fala de xadrez, quem não conhece lembra muito Kasparov. É porque os números dele, da época do ranking, são os números que mais impressionam. Porque tem um Oscar do xadrez, né? Sim, sim. Que ele é o que tem mais, ele foi o que ficou mais tempo no ranking, ele até hoje ninguém atingiu o Rachel dele. Perfeitamente, que vai ser superado, não demora muito. Porém, o aluno dele está atingindo, está na boquinha mesmo, faltam uns 5 pontos mais ou menos. Quem que? Que é o Magnus Carlsen, que é o mais forte do mundo na atualidade. É norueguês, né? Não é russo. É aluno dele? É aluno dele. Eu não sabia que era aluno dele. Ele está tendo aula com eles, constante, e é um garoto que vai superar. Agora, o Topalov parou ou ainda está nativa? O búlgaro. Topalov, o búlgaro, tá jogando. Mas não está com aquela atividade. Mais o mesmo ritmo. Já começa a pesar. Os mais novos vêm tomando lugar na Rússia. Ah, sim, né? Toda hora, né? Um atrás do outro. Agora, realmente, quem gosta de xadrez e vai assistir as partidas, vai assistir a partida de Kasparov. Garry Kasparov foi o homem que manteve por um período muito grande o xadrez no limite da maestria. Todo mundo viu o xadrez com brilho. Não, e outra, ele era genial. Os duelos entre Karpov e Kasparov, eles saíam na Folha de São Paulo com as jogadas finais. Saiu na parte de esportes da Folha de São Paulo com as jogadas finais, a sequência das jogadas. Perfeitamente. Tinha desenho do tabuleiro. Até, né? Tinha partida muito legal. Na época deles, podemos dizer que foi o auge do xadrez ou não? Pro Brasil foi. Pro Brasil foi? O Brasil deu um upgrade imenso com isso, por conta de que, divulgado pelo jornal, pela mídia, os alunos começam a se interessar, começam a ver o esporte. Um esporte oculto não é praticado. Agora, um esporte muito difundido, ele é mais praticado nas escolas. Vemos assim o exemplo do golfe, né? É um esporte sensacional, mas a prática é muito resumida. Ela é bem restrita, né? Muito restrita. Devido a um taco ser muito caro. O xadrez teve esse período também. Agora, passado para as escolas, é observado a ajuda que faz com as crianças. Não tem jeito, tá difundindo e vai espalhar mais ainda. Vamos ter muitos brilhos, tem vários meninos aí explodindo. Na época desse duelo Karpov-Kasparov, apareceu, foi mais ou menos nessa época da mídia, tal, o Rafael Leitão no Brasil. Rafael Leitão que foi campeão mundial duas vezes. Aos menino. 12 e aos 14 anos. Exato. Mas o maior jogador brasileiro, eu não sei, foi o Manequinho? Foi Henrique da Costa Mekin. Ah, que é mais afamado Mekin. Né? Ele realmente atingiu, mas a realidade é que o processo de competição era diferente. Tá? Era menos competitivo. Né? Você jogava zonais em cada região do mundo, jogava um zonal. O mundo era dividido em zonas. Né? Certo. E cada zonal desse classificava. O Mekin foi um jogador que ganhou dois zonais desses. Ele chegou em terceiro, né, no ranking? Então, aí ele perdeu para o desafiante do campeão, do desafiante do campeão do mundo. Ele perdeu para o jogador duas vezes, para o jogador segundo colocado no mundo. Ele só não conseguiu jogar contra o campeão do mundo, mas bateu no campeão do mundo em torneio. Entendi. A revelação hoje do Brasil, quem é para substituir ele, que você vê? Para substituir ele, vem os meninos que nós formamos, esses meninos vão subindo, tem vários ícones, tá? Tem um menino chamado Vitor Chumiatsky em Brasília, é um talento descomunal, vai, com certeza nós sabemos que vai subir muito. Arthur Chiari em Minas é um jogador que também vai despontar, vai, não tem como, são os garotos de 13, 14 anos, um pouco mais, que vão pra ponta e pode superar o Mequim. Agora vamos chegar na parte boa, né? Muito naquela na parte que a gente não jogo. Sabe nada, né? Professor Braga, queria aqui que o senhor explicasse um pouquinho da regra, como que funciona assim, o básico. Eu acredito que o xadrez é muito complexo para você explicar ele como um todo. Sim. A regra, como inicia, questão de juiz, tempo, o que você precisa para... Como é que funciona um campeonato? Campeonato, quando tem uma partida, ó, você precisa, o juiz funciona desse jeito, tempo, como é que funciona? Então, eu posso até antever, a chegar nessa parte e antever primeiro a montagem das peças. É um ensinamento muito grande. É um ritual? O jogo sofreu a influência muito grande do feudalismo, da época feudal. Então as torres estão nos cantos porque representam um castelo. Certo. Tá? Os cavalos estão próximos da saída. Em seguida, os bispos, que sempre estiveram colados próximo ao clero, que é o... São clero, sempre estiveram próximos à realeza, ao rei e à rainha. Que não era rainha no começo, né? Que não era rainha, era alfeza. Tá? Depois mudou e também jogava diferente. Andava só uma, ela, né? Podia andar em diagonal. O rei só andava reto e a rainha andava reto e em diagonal, mas só uma casa. Aí deixaram agora o rei só com esse andar uma casa e a rainha anda a diagonal e a coluna inteira. E foi na Idade Média mesmo, foi um golpe da igreja. Né, para fazer aquela média com a mulherada, falar que a mulher também tinha poder. Sim. E botou. Foi marketing. Só. E na foi frente, todos os peões protegendo. Exato. A. Então a montagem tem um efeito histórico. Os torneios são assim: você tem um número de partidas fixas, tá? E o jogador que atingiu o maior número de pontos é o campeão. Então, digamos, em 5 rodadas. Quem fizer 5 pontos em 5 é o campeão. Se dois jogadores tiverem a sorte e a capacidade de atingir o mesmo número de pontos, é somado os adversários deles. A soma dos adversários dele vai tirar quem teve o melhor desempenho e o campeão. Ok. E o xadrez não importa, pode ter 10 jogadores, pode ter 1.000 jogadores. 5 rodadas vão ter um número X de horas. 15 minutos, pode ser partida de 1h30, tá? Geralmente se pede um pouco mais de rodadas, mas se for fechar em 5 rodadas, vai acabar num horário X. Nunca extrapolará, mesmo um número muito grande de jogadores. Tá? Processo progressivo. Agora, uma partida. Imaginar que vai jogar eu e o senhor aqui, vou desafiá-lo. Perfeito. Desafiar eu posso, né? Pode, claro. Poder pode, né? Poder pode. Você quer passar vergonha, passa. Diga. Eu sou valente. Tem um negócio, todo mundo, pra quem é leigo, vamos incluir nessa. Sei. Aquele relógio, ele tem um nome, pra que serve ele? Então, o relógio veio a aparecer, a surgir, porque os torneios antigos, no fim do século passado, 1800, 1890, eles levavam dias, tá? Levavam meses. Tá? Tinha torneio, você vê nas bases de dados atuais, tem torneios que levavam anos, levavam muito tempo no tabuleiro. O patrocinador, o apoiador, né? Na época eram benesses, eram ricaços, pessoas ricas que faziam o torneio e davam as bolsas. Tá? Não queriam torneio tão extenso. Daí inventaram o relógio xadrez, que são dois mostradores, certo. Tá? Com um dispositivo em que o jogador faz o lance e aciona esse dispositivo. o seu relógio começa a andar, a funcionar. Você faz o lance e aciona o dispositivo que está acima do relógio. Tá? Ponteirinho começa a bater, marcando os minutos, e vai diminuindo o tempo. Se nós estivermos jogando uma partida de 15 minutos para você e 15 para mim, eu tenho que ser rápido. Qual a intenção do relógio? Vieram inventar para poder jogar pelo menos uma partida por dia, e o torneio acabar em uma semana, o torneio acabar no mesmo dia. Dinamiza. Tem torneios chamados relâmpago, chamado Blitz, que são torneios de 5 minutos, 5 para você e 5 para mim. Aqui tem de sábado, né? Aqui tem de sábado, e sábado. Esse torneio que está ocorrendo aí, a sexta-feira, 8 horas, no Clube Xadrez São Paulo, é um torneio de 15 minutos, 30 minutos de jogo. 15 para cada jogador e aberto a todas as categorias. Porque assim, todo mundo imagina o xadrez, para quem joga e brinca, certo, acha que ele é um jogo lento, né? Perfeito. É. Essa questão dos 30 minutos, dá para desenvolver bem? Você consegue chegar até um checkmate? Então, os jogadores que dedicam mais tempo e mais espaço de estudo em cima do xadrez, a massa de conhecimento é muito grande. Então, ele consegue depositar o conhecimento dele mais rápido. Quem não estuda tanto, sofre para encontrar o melhor lance. Um jogador que tem muito conhecimento encontra mais rápido. Agora, antigamente se jogava essas partidas longas, os jogadores se especializavam. Muitos jogadores não jogam essas partidas curtas porque gostam da longa. Mesmo hoje, se encontra jogadores que preferem jogar com um amigo porque quer jogar sem relógio, quer jogar uma partida longa. E até longa. O final. Até o final, exatamente. E jogam, tomam um chazinho, fazem todo um ritual para jogar a partida de xadrez. O juiz, ele interfere no jogo? Onde é que ele pode interferir o jogo? Os árbitros e dentro da arbitragem também possuem categorias, tá? Existem árbitros nacionais, árbitros internacionais, árbitro FIDE, que nós chamamos, árbitros nacionais, tá? Esses árbitros, que são chamados de acordo com o torneio, um torneio internacional, ele adquire um árbitro internacional. Certo. Um torneio nacional, um árbitro nacional pode ser. E um árbitro com menor categoria, um árbitro de clube, também tem, ele pode falar, ele só não pode decidir o jogo. Ele pode dar opinião num confronto. Houve um atrito, o árbitro vem decidir. O árbitro deveria estar olhando, nem sempre está, mas que às vezes não precisa. Às vezes ele, com os dados que ocorreram da briga, eles conseguem resolver a coisa, da discussão. Ele é um intermediador. Ele não pode falar o lance, ele não pode interromper o jogo, mas ele pode paralisar o jogo para tirar dúvidas. É ele, por exemplo, que determina o empate no final ou não? Os próprios jogadores determinam? Então, existe a possibilidade dele mandar empatar, porque o relógio é um acessório criado somente para marcar o jogo. E alguns jogadores acabam utilizando o relógio em prol de querer decidir o jogo. Então eu te prejudico, sim, forçando você, que tem pouco tempo, a querer ganhar uma posição que está empatada. Aí, se a posição está empatada e eu estou forçando ganhar de você no relógio, não é permitido no xadrez. É a cera. A própria regulamentação da FIDE já pune a cera. Aí o que acontece? O árbitro pode interromper e parar. Se a partida está empatada, é para acabar empatada. É para terminar empatada. Então o árbitro tem esse poder, sim, de interferir nesse caso nocivo, né? Que são casos nocivos. É o antijogo, né? Existem também as planilhas, tá? Locais onde se escrevem os lances. Tá? Um torneio internacional, a partida de xadrez só está completa mesmo com o relógio, tá? A planilha, que é chamada, essa planilha tem que ir para o exterior, que é onde é a Federação Internacional. O que seria essa planilha? Essa planilha é o local onde nós marcamos o meu lance e o seu lance. Tem toda uma marcação, uhum, em colunas e linhas, né? Letras e números, e as peças têm o código conforme o nome. A torre é T. Então você tem todo o movimento, T4 para tal casa. E o meu lance e o seu lance tem que ser registrado que ocorreu mesmo. Porque você subir de categoria necessita que você tenha jogado. Senão, eles inventam. Exatamente. Um jogo, preenchem as planilhas e mandam para o exterior. Então, precisa de um árbitro respeitável que controle isso e que assine a planilha. E assine a planilha. E que ele analisa a planilha para. Não necessariamente. Ele manda a planilha para a federação. Não, e a federação acaba analisando para ver se houve mesmo um jogo. É, ou se o jogo ocorreu e se o árbitro é confiável. Também tem isso. É necessário que o árbitro seja um árbitro internacional para ser confiável, tá? É, senão o jogador não mostrará a força real dele. Já imaginou um jogador desse nível vai jogar no exterior e passa um vexame? Ele, todo mundo lá vai ver que ele não tem aquela. Exatamente. E fica ruim para a federação. Vamos fechar o bloco então? Ou eu posso fazer duas perguntas? Poxa, agora dá pra gente fechar bem o bloco. Você quer fazer duas perguntas? Dois ping-pong. Dois ping-pong? É lá e cá. De frente com bronquinha. Bate. Aperta o dispositivo que aciona o relógio. Pode. Maior enxadrista mundial de todos os tempos. Gary Kasparov. E da atualidade? Por conta de ter o estilo de todos, tá? E da atualidade é um menino chamado Magnus Carlsen, de 20 anos. Melhor brasileiro de todos os tempos. Henrique da Costa Mecklenburg. Da atualidade? Da atualidade é Rafael Leitão. Você vê como nociva, por exemplo, a derrota do Kasparov para o computador? Do jeito que foi, sim. Nociva para o xadrez, não para ele. Do jeito que ocorreu, sim. Por conta de que foi um acordo dele com a IBM. Esse match é um match, é um confronto que uma firma de ciência, de pesquisa, cria o computador para fazer análise e pesquisas, tá? De genoma, entre outras. E eles testam o computador jogando contra um humano de xadrez, que é considerado o cara mais inteligente. Tá? Só que a IBM, que é a feitora da máquina, que cria a máquina, fechou um acordo com o Kasparov, e o Kasparov perdeu, entregando o jogo. E nós, que somos jogadores de xadrez, sabíamos que a linha que ele entrou, ele perdia. Ah, tá. Ele deu dessa declaração, passou anos atrás, tem até um programa que fala O Homem e a Máquina, em que ele fala disso, ele comenta que eles queriam que o jogador de xadrez soubesse que ele entregou, mas que os seres humanos achassem que a máquina ganhou. Certo, eu parei. Então agora nós vamos finalizar mais um bloco. Agora o terceiro bloco, nós vamos entrar com a importância do xadrez no ensino. E para falar isso, a gente vai entrar com uma música que é do Toquinho, Aquarela. Ô, Cridê, solta a Aquarela, por favor. Te imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Voltamos aqui depois da Aquarela, Toquinho. Opa. Você viu aqui? A música só alto nível. Alto nível, né? Você tava falando com enxadristas. Eu não tava no jogador de futebol pra botar um pagode. Então vamos lá. Posso puxar? Você quer puxar? Quero. Dois professores, por favor. Quero, é porque assim, eu tenho... Adotei essa coluna sobre os esportes da mente, né? É, eu vou ter a oportunidade de lhe mostrar depois, lhe enviar os links... E eu fiz uma cobertura, por exemplo, das Olimpíadas, né? Fiz um post sobre 2008 e fiz um sobre a de 2012, né? Demoraram para divulgar no site, inclusive eu entrava todo dia. Olimpíada e... essa que foi muito, o Brasil foi bem. No feminino foi uma coisa divina. Tava bem no masculino, mas as últimas partidas que caíram um pouco. Exato. Aí o que acontece? Eu cubro todos os esportes da mente, os cinco, né? Eu tento cobrir ao máximo possível. Que é o xadrez, a dama, o go-in, o jogo de bridge, e um que não era esporte da mente até uns anos atrás, que eu fiquei meio jururu que os caras colocaram ali, que é o pôquer. Né? O Eduardo está de férias, passeando, é nosso chefe. Ele pediu para perguntar, o senhor considera o pôquer um esporte da mente e por quê? Então, o xadrez, ele possui... dentro dele, o lado também da malícia, não só o cálculo. Você joga linhas que o adversário não gosta. Tá? Então ele mexe com o lado psicológico. E nisto se equipara um pouco com o pôquer ou o xadrez. Tá? O pôquer você blefa, você trabalha com o emocional do adversário. E quando eu tô jogando xadrez, se eu descubro que você não gosta de uma linha, eu vou jogar esta linha, tá? Nisto eles se equiparam. Agora, no xadrez, o volume de dinheiro imposto não é tão grande quanto no poker. Talvez isso seja nocivo do poker. Tá? A fluência de dinheiro. O dinheiro sempre tira você do amadorismo, da coisa amiga, da coisa para trabalhar a coisa da responsabilidade. Né? O jogador de poker, ele tem que trabalhar bem ali. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que o senhor considera um esporte da mente pela questão comportamental, mas reprova a maneira, a prática como ela foi levada. Mas, professor, só para a gente finalizar esse ponto do pôquer e xadrez, tem muitos jogadores de xadrez que praticam pôquer. Em traços, não vou dizer lado a lado, mas assim, eles estão próximos, o estilo de jogo. Sim, praticam muito. Tem jogadores que pararam com o xadrez e foram pro pôquer por conta do volume de dinheiro que eu te falei que entra. Uhum. Perfeito? Eles ganham muito mais dinheiro lá no bridge também. Você encontra campeão brasileiro jogando bridge direto nos clubes. Porque o ganha dinheiro. Entendi. Eu ganho dinheiro. Eles não têm a facilidade de ir pra Europa jogar torneio e ganhar torneio de xadrez, de ganhar dinheiro no, com xadrez do jeito que os europeus ganham. Então eles ficam procurando meios de sobrevivência, tá? Agora, em matéria de ensino e educação, aí o pôquer é nocivo. Entendi. Porque o jogador de pôquer, o xadrez ensina o seguinte, você tem três resultados ali ao teu lado. Não tem jeito. Se o aluno que joga xadrez pensando só que vai ganhar, é fadado a perder mais do que os outros todos. Uhum. Porque ele não compreende que também vai perder. No poker você precisa sobreviver. Você tem que sobreviver, exatamente. Então a luta para ganhar é muito forte. Tá? E talvez isso seja, na minha visão, mais nocivo para o xadrez. Não colocaria como um jogo necessariamente, talvez. Tá. Ok, perfeito. Agora, professor, a importância do xadrez no ensino. Tá, então, o xadrez, ele tem um ponto de interrogação relacionado a três perguntas. Ninguém sabe dizer direito se ele é uma arte, se ele é um jogo ou se ele é uma ciência. Tá? Alguns mestres do passado colocam as três juntas, como o xadrez com as três partes. Tá? Na parte da ciência, o xadrez é um jogo de pesquisa. Naquela partida que nós jogamos ainda agora, certo. Você jogou um lance e eu fui para casa estudar no livro. Eu estou pesquisando. Ok. E se eu não pesquiso de um formato correto, eu vou pesquisar mal, eu perco para você. Resumo, eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa bom. Nesta parte, ele é uma ciência. Tá? Ele tem esse lado positivo. Você cria, você combina. O montanha joga umas linhas agudíssimas e ganha brilhantemente as partidas maravilhosas. Ele derruba tudo, expõe o rei do adversário, ele faz um ataque maravilhoso. Pronto. Ele criou uma arte. Ele fez como... Ele fica tão animado, anima o coração dele, tanto que é como se ele pintasse um quadro e fizesse sucesso. Esse quadro, se ele lançasse um livro e fizesse sucesso. Então, é a assinatura dele. Então ele vai levar o xadrez como arte. Você entendeu? Entendi. Aí o xadrez, eu passei para vocês, o xadrez ciência, o xadrez arte, e agora tem... O xadrez jogo. O xadrez mais nocivo, que é o jogo. Tá? Se o jogador não compreende que aquilo, ele perder, foi um aprendizado para ele vir a ganhar, se o professor não consegue passar essa informação para o aluno dele, o jogo virou nocivo. Mas aí não é um pouco também do caráter da pessoa, assim, da formação de casa? É verdade, tem. Porém, o professor precisa contornar saber lidar isso, porque senão ele pode acabar com o aluno. Já vi muitos garotos talentosíssimos que o professor não soube lidar e ele parar de jogar xadrez por conta de que para ele esgotou. Eu já aprendi, eu já ganho de todo mundo. Esse é um pensamento completamente errado. Não ganho de todo mundo. Porém, no meio dele, você vê como é que é uma é uma agressão ao ego do ser humano, uhum, né? Então, nesta parte ele é um problema. O jogo, ele vai atingir potencial maior, ele tendo uma disciplina de estudo ligada à ciência, descobrir, é tudo uma, na balança, uma coisa só. Ele vai descobrindo a arte dele, ele vai descobrindo o trabalho de pesquisa dele, que vai ajudar na escola. A professora passa uma matéria e ele precisa saber estudar. Se ele não pesquisa aquilo ali de uma forma correta, vai sucumbir, vai tirar uma nota ruim. Então, daí o xadrez ajudando ao estudo, que foi uma pergunta que você, né, citou. Eu quero saber se o senhor concorda comigo. O xadrez, ele abre demais o raciocínio do aluno. É como se ele abrisse a cabeça. Perfeito. E deixasse um espaço para você poder raciocinar em todos os espaços. Perfeito. Porque você pega, por exemplo, a ciência exata precisa das ciências humanas, por quê? Uhum. Porque o cara precisa raciocinar, precisa pensar. Precisa de cultura, né? Exatamente. E um dos grandes mecanismos que eu vejo para essa prática é o xadrez. Por quê? Porque ela abre a mente a vários tipos de raciocínios e a vários tipos de habilidades. Sim. Então ela seria um agente muito facilitador para a aprendizagem de todas as disciplinas. Sim. Né? Então daí deveria estar no currículo obrigatoriamente de todas as escolas? Deveria. Tem matérias que não têm tanta importância tanto quanto a do xadrez. Tá? O xadrez tem uma influência muito grande, como você mesmo falou, você está passando, o cérebro exercitado, ele administra melhor mesmo várias funções vindo a ele. Tá? É sabido que o jogador que joga xadrez, a fluência de neurônios é muito maior. Tá? Você pratica, quando eles fizeram isso com o Magnus Carlsen, a Globo, né, lançou, mapearam o cérebro dele jogando e viram que quem pratica o xadrez tem os neurônios estão mais interligados. Então, perceberam que um acúmulo muito maior de matéria é mais assimilada, o cérebro está mais preparado para redistribuir e separar. Eu estou estudando humano, eu estou estudando exato. O cérebro consegue fazer essa distribuição. O não jogador de xadrez, ele mistura, confunde, entra uma história para outra que atende aos parâmetros curriculares nacionais. Quais são os pontos que o xadrez ajuda a desenvolver? O raciocínio deve ser o principal. Lógico. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Que a gente pode Vamos citar? Esclarecer o raciocínio lógico, que o raciocínio lógico vai tender a muitas coisas. Tá? O raciocínio lógico também tem pro lado ruim também. Porém, o raciocínio lógico que o xadrez desenvolve na mente é aquele assim, a professora ensina uma equação de segundo grau. Eu posso negativa, positiva, tema de Bhaskara. Nós temos um processo de fazer aquilo. Tá? A criança, temos exemplo do Gauss, uhum, que matemática no criança, o professor deu um exercício para ele e ele terminou aquele exercício. Ele ia beber água, ia fazer alguma coisa lá fora. E ele não chegou nem na porta que o garoto já tinha terminado. Ele achou que o menino estava se divertindo com ele. Quando foi ver, o garoto criou uma fórmula, imediatamente em minutos, e mostrou a ele quantos números ímpares tinha de 100, de 1 a 100. Tá? Então, o que ocorre? O raciocínio lógico, no xadrez, o que ajuda muito é como a criança compreende o que o professor fala e como ele passa isso para o papel. Isso é uma das grandes vantagens que o xadrez dá. O modo com que ele pega a fórmula, ele não necessariamente, a matemática não é fixa. Ela uhum. tem várias formas que você atinge aquele objetivo. Uhum. Então, automaticamente, a criança jogando xadrez, ela procura os caminhos mais rápidos. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem em dar aula hoje. Que muitos alunos, eles entendem o que é falado, mas não conseguem transmitir essa informação para o papel. Outro ponto ocorreu também com uma menina, mãe é filha de uma psicóloga, né, Bárbara Lobregatti Fernandes. Esta menina, ela tinha uma hora para fazer a lição dela, numa escola que o sistema é full time, ela tem uma hora para fazer toda a lição de casa, não leva a lição para casa. E a professora, faltando 5 minutos para terminar, começou a juntar tudo para ir embora. E aí ela sozinha na sala com a professora, porque os outros já estavam tudo indo embora, a professora falou assim, Bárbara, é melhor arrumar as coisas para ir embora. A Bárbara falou, calma, professora, é a história contada pela mãe da aluna. A Bárbara chegou e falou, calma, professora, ainda faltam 5 minutos. E a professora não sabia o que fazer, não tinha mais o que arrumar. E começou a arrumar as coisas, varrer, ajeitar tudo. Daqui a pouco, ô Bárbara, pelo amor de Deus, faltam 2 minutos. Ela, calma, professora, faltam 2 minutos ainda. Faltando poucos segundos, ela reuniu tudo, pegou, levantou e foi embora. E a professora chamou a mãe da Bárbara e foi dar o parabéns. Coisa impressionante como ela administrou o tempo. Acabou a lição dentro de um tempo que deu para arrumar tudo e ir embora, que ela estava arrumando com 10 minutos. A mãe comentou que a professora citou que foi por conta do xadrez. E a mãe, vendo a filha jogar torneio, realmente, ela trabalhava o tempo. Você dava nervoso você ver ela jogar, porque o tempo está caindo e ela está ali. E o negócio está muito ruim e ela está ali. E quando o negócio ela achou, aí começava. O outro perdia porque tentava ganhar dela no tempo. Achava que ela ia perder no tempo e ela administrava aquilo. Outra coisa, administração de tempo. Tá vendo? Os administradores de empresas, os economistas vêm atrás disso, da administração do jogo lidar. Agora, a sua última pergunta? Concentração. O xadrez ensina pelo lado que eu digo que tem a nocividade, é nocivo também, e é benéfico por um lado e nocivo pelo outro. Se o aluno não... O aluno pode ser sapeca, brincalhão, sem concentração, hiperatividade, que é um termo muito utilizado. Doença atual, né? Teu filho é muito hiperativo. Exatamente. Né? Então, alguns vão bem no xadrez. Você sabe por quê? Porque perde direto. É ficar mordido. E passa a ter concentração. Ou ele para, sossega e pensa, se concentra no que está fazendo, ou perde. A criança não gosta de perder, então imediatamente, entendeu? A necessidade da concentração, o jogo pede a concentração. Se a criança não respeita aquele ditame, ela vai perder. E eles querem ganhar. E agora vamos finalizar mais um bloco. Vamos de Milton Nascimento, de Encontros e Despedidas de... De lá diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. E agora o momento bronquinha, aquele que merece tomar um xeque-mate. Meu bronquinho vai pela falta de espaço da mídia em cima do xadrez, que é um esporte muito importante e infelizmente a mídia não dá o devido valor. Então meu bronquinho vai para a mídia não todo, certo? Que não dá o devido valor ao xadrez. Eu vou mandar o meu primeiro. Eu vou mandar para todos os ministros das últimas gestões, para os secretários de educação dos estados e das principais cidades, com pouquíssimas exceções, como foi citado pelo professor caso Paraná, né? Da reticência que eles têm em desenvolver o xadrez nas escolas. Como ele mesmo colocou, não é interessante formar uma população, uma massa populacional culta e que talvez enfrente o governo, né? Então talvez esteja justificado nas palavras do professor colocadas anteriormente o motivo deles demorarem tanto para colocar o xadrez. O professor Braga vai ter direito a 2 bronquinhos. Eu vou liberar. Ele me Beleza, deu um xeque-mate, então tá aqui, não tem como eu liberar. quantos segundos o xeque-mate que ele deu em você? Só pra eu saber. Obrigado. 30 segundos. Como com o pastorzinho, o xeque-mate? Olha, meu bronquinha vai pro Enem. Tá? O Enem, praticado e criado pelo nosso Paulo Haddad, né? E vazou informação, foi mal administrado. Fernando Haddad, é. Então, Haddad é jogador de xadrez. Paulo Haddad é um amigo meu, jogador Fernando Haddad. Ele administrou, ele ficou ao encargo disso e administrou muito mal. O PT colocou agora o Aloysio Mercadante, com inteligente, culto, com o ideal de consertar o Enem. É uma pessoa competente para fazer isso. E pecou também. Pecou da mesma forma, tá? Com problema de horário, problema de divulgação, pecaram no horário de verão, informação tinha que ser dada antes, ou fazer exatamente o Enem em outro período. É erro de administração. E um erro banal, tá? Né, inclusive. Erros banais. Essa é a primeira bronquinha. Tá? A minha segunda bronquinha foi que eu vi na internet hoje um amigo do Rio citando que o Brasil é o maior produtor de bioma, que é uma pedra. O mundo inteiro, Estados Unidos, todos os países do mundo precisam dessa pedra do Brasil, desse material. É o nióbio, né? Nióbio. Exatamente, nióbio, esse é o nome. Nióbio. Então, nióbio. O que ocorre? Ocorre que o Brasil não sabe fazer o valor dele para o material que todos os outros precisam. Então, meu branquinho vai para a mentalidade que o Brasil ficou com esse negócio terceiro mundo. Ele pensa que é, aí se mantém como terceiro mundo. Síndrome do patinho feio. Síndrome do patinho feio. Quando ele tem potência para ser do primeiro mundo. Exato. Eu vendo o que ninguém fabrica, é o meu valor. Eu não vendo ao que o outro manda. Exato. Temos 96% do nióbio do mundo e não sabemos negociá-lo. Esse é meu bronquinho. Falta xadrez pros caras. Tá. Os caras estão precisando de xadrez, pô. Muito xadrez. E agora o momento fino da bola, aquele que só finaliza com checkmate. Bom, eu vou começar assim. O meu é pro indiano Anand, né? Ele é o grande representante do terceiro mundo, né? Da economia que está se desenvolvendo agora, dos países do BRIC, né? Que a Rússia não é, você não considera a Rússia economicamente como uma potência, mas era de economia planificada, né? Então era do segundo mundo antigamente. Então ele é o grande representante do terceiro mundo antigo e ele conseguiu chegar, foi campeão do mundo, ele tem a quinta marca, é atual campeão mundial, né? Me corrigindo. E ele tem o quinto nível de pontuação de toda a história do Rachel, né? Então o nome dele completo é o começo, eu tenho que ler porque é muito difícil. Viswanathan Anand. Né? Então o meu fino vai para ele. Meu fino da bola vai para quem ajuda a introduzir o xadrez na educação, que eu acho que é fundamental para a educação. Acho que ele vai ajudar muito a desenvolver a molecada, a criançada, eu acho muito importante. Então, professor Braga, qual que é o seu fino da bola? Ah, meu fino da bola são as empresas que apoiam o xadrez, como a Sempre Toshiba, a STI, Sempre Toshiba, que apoia o Clube de Xadrez São Paulo, eles patrocinam de corpo presente todos os escolares, o ensino mesmo dos alunos, entre outros, não necessariamente escolares, toda a movimentação de xadrez do clube, eles dão um apoio imenso. Tá, isso é um fino da bola legal. Então vamos finalizando mais um programa muito concentrado, estratégico e oportuno, que foi esse podcast aqui no Clube do Xadrez. Foi muito especial aqui para nós e muito importante. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Montanha. Obrigado, professor, pela presença, pela participação. Obrigado, professor Braga, muito obrigado por ceder esse espaço. E o senhor tem mais algum recado aqui para nós? Por favor, pode dar algum recado sobre o Clube do Xadrez, alguma coisa? Seja, sim, por favor. Eu devo citar o meu site, né? www.torneiodexadrez.com.br. Um evento internacional, que é o maior torneio do Brasil, que vai ocorrer de 1º de julho a 13, e lá também vai ocorrer uma feira do livro, tá? Em um andar da Faculdade Unip, na Vergueiro, tá? Sempre às 14h, vai ter o torneio em um andar, em outra, a feira do livro, atividades e venda de materiais, procura de materiais. Qualquer interesse sobre o xadrez, procurem a Unip, que vocês vão ter toda a atenção e o tem todo o suporte. Então, muito obrigado e viva o xadrez. Obrigado e obrigado pela oportunidade. Que viva o xadrez.